Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 3315 0033, menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme e Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Jason, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. Quero mandar um abraço a todos vocês que participam e rezam conosco o Terço da Misericórdia, para todos os ouvintes da Rádio Alvorada AM de Londrina, Cidadania FM de Mafra, Santa Catarina, Rádio Industrial AM de Várzea Grande, da Rádio Alfa de Cuiabá. Você fica agora com Palavras da Salvação. O Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 9, versículos de 41 a 50. Mãos feridas lá na cruz. Amados filhos e povo querido de Deus da Hora da Misericórdia, eu sou suspeito, mas eu gosto muito desta música. E como é bom lembrar na quinta-feira que Jesus é a Eucaristia. É Jesus. Que vai passar. É o Santo de Israel. Santo de Israel. Que faz santo esse lugar. É o Senhor. É o Senhor. Que me acolhe com o seu doce olhar. Com o seu doce olhar. Ah, Jesus amado, Jesus bendito. Jesus misericordioso. Diga assim, lá no fundo do teu coração: Jesus, eu te adoro. Jesus, eu te amo. Jesus, eu confio na tua misericórdia. Queridos irmãos, a gente precisava desenvolver essas coisas mais simples na oração. Eu falo sério. Às vezes a gente complica demais, demais, demais. E basta você passar numa igreja, tá no centro, tá, sei lá. Tira um minutinho, vai lá e apenas diga: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Basta. Tá andando de trem? Tá no solavanco do ônibus? Custa você dizer: Jesus, meu coração é teu. Isso faz a diferença, gente. Escuta o que foi deixado. Ah, por falar nisso, você recebeu uma graça? Por favor, cite a Hora da Misericórdia. Você vai pegar o telefone, anota o número: 0 operadora 41 8401 0909. Você vai deixar gravado e o Brasil inteiro vai ouvir seu testemunho, como esta pessoa Meu nome é Lúcia, moro aqui em Fortaleza e o meu testemunho é que eu tinha um problema muito grande no estômago e um dia aqui à tarde, eu ouvindo o texto da misericórdia aí, ó. E a Fátima Leite mandou que eu pôsse a mão no estômago. Quando terminou a oração, eu tirei a mão do meu estômago, acabou. Nunca mais eu senti nada no meu estômago, tá? Já com 2 anos que eu alcancei essa graça. Graças a Deus, agradeço a Deus. E agradeço também os ensinamentos do Padre Manzotti. Obrigada. Amém. Um abraço, pessoal de Fortaleza que me acompanha pela Jangadeira FM de manhã. Filhos e filhas, como é que é agora? Bíblia aberta, cartilha de oração. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Palavra de fraternidade. Fala, Senhor. Marcos 9, 41, 50. Marcos 9, 41, 50. Fala, Senhor, palavra de fraternidade. Fala, Senhor, fala, Senhor, és luz da humanidade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Quem vos der um copo d'água para beber, porque sois de Cristo, não ficará sem receber sua recompensa. E quem provocar a queda de um só desses pequeninos, melhor seria que lhe amarrasse uma grande pedra no moinho e se lançasse ao mar. Se tua mão é motivo de queda, corte uma mão e lance-a fora, pois é melhor entrar no reino dos céus com uma mão do que com as duas no inferno, onde o fogo não se apaga. Se teu pé te leva à queda, corta-o. É melhor entrar com um só pé no céu do que os dois no inferno. O sal é coisa boa, mas se o sal perde o sabor, como devolver-lhe o sabor? Tende sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas, o texto, por favor, não vá pensar que Jesus está pedindo para fazer ao pé da letra a mutilação. Aqui a palavra mutilação tem um sentido mais amplo. Orígenes levou esse texto ao pé da letra. E por ele ter se mutilado, ele, que tinha todos os princípios para ser declarado santo, nunca o será, porque ele se mutilou, ele foi ao pé da letra. Mas a mutilação no sentido espiritual, esta sim é necessária. Mutilação da mão refere-se à prevenção contra o mal, usando da mão, por exemplo, como roubo. A mutilação da mão que é violenta, que destrói, que mata. A mutilação do pé não é cortar o pé, mas é cortar um peregrinar em coisas, em caminhos contrários a Deus, compreende? A mutilação de qualquer movimento dos nossos membros, ou como olho, que se torna janela da alma, mas também do desejo, da sedução, da cobiça, da luxúria, dos maus pensamentos. A mutilação que nosso Senhor fala é a mutilação de tudo aquilo que nos leva à perdição. Hoje é quinta-feira. Você acompanhando a Hora da Misericórdia, se pergunte: tem algo que o Senhor gostaria que eu tirasse da minha vida? Cortasse? Vamos pensar nos três membros do corpo que foi citado. Minhas mãos estão construindo. Meus pés estão caminhando nos caminhos de Deus. E meus olhos estão lançando um olhar de bem-aventurado. Ah, vamos rezar. Vai, vem. Mãos feridas lá na cruz, vem tocar em nós, Senhor. Tira a cegueira. Vem tocar em mim. Mãos ensanguentadas. Se preciso for, eu permito. Mutile-me, Senhor, para o mal. Tire esse mal da minha vida. Vem tocar em mim. E nesta quinta-feira, Padre, sua bênção. Jesus misericordioso, visita minha filha Maria Luísa, agora, na hora da misericórdia, olha que forte. Preencha nela toda a luz, a paz. Dai a minha filha concentração nos estudos, paz interior. Paz, Jesus, paz. Uma filha de Guarda-Mor, Minas Gerais, Deus sabe o porquê. Mas o título diz: cura da ansiedade, depressão e do medo. Jesus, vá tocar, Jesus. Toca e tira a ansiedade, a depressão, o medo. Senhor, afasta. Senhor Jesus, vem tocar em mim. Vem tocar em mim. Senhor Deus, abençoai e santificai a água, a roupa dos enfermos e as fotos de família. Abençoai e santificai aqueles que mais precisam. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.